Galera, estamos começando mais um Super Controller. Eu sou o Lanzoner e hoje vou quebrar tudo em Project Justice. Eu sou o Julie e B. Janet, case comigo agora. Garou? Eu sou o Six e sou o Calibur, a jogo de menininha. Fica a prova na entrevista da Isabela. E aqui é o Frajola e eu comecei a jogar muito mais Soul Calibur, que não é jogo de menina. É pra conquistar as meninas, vou jogar. Frajola quer jogar online com as meninas. Veja o tamanho da minha espadinha. Não. Mais uma vez temos o nosso convidado especial. De praxe, o convidado, como sempre, que entende de jogos de luta, Everton. E aí, galera, eu sou o Everton e KOF 95 é o melhor. Olha, esse é Roots. Então, galera, é o seguinte, hoje vamos falar os nossos 10 melhores jogos de luta, a lista de consenso, né? Antes, né, a gente vai falar um pouco da história, como surgiu esses jogos até os dias de hoje, e depois a gente faz a lista rapidinho, mas antes vamos para o quê? Dança dos Inbens. Então vamos para mais uma leitura de e-mails, recados da paróquia e comentários. É, o Cass teve muitos e-mails, né? Foram 100 e poucos, né, cara? Uhum. Foi difícil separar. Foi difícil. Esse Cass estreou a troca de e-mail, né, pessoal? É. Vamos se ligar. Isso aí, primeiro recado é isso aí, troca de e-mails. Qual é o e-mail agora, Julie, para o pessoal? supercontrole@supercontrolepodcast.com.br. Não é tão complicado e tá ali no contato em cima do site, só clicar e enviar. É, não tem mais aquele formuláriozinho lá com a carteira gostosa. É, tá mais mas simples. Mas vai direitinho, é só mandar, é só lembrar, é supercontrole@supercontrolepodcast. Isso aí, primeira e também, coisa. Também, vamos lembrar, é claro, pra vocês divulgarem o cast como www.supercontrolepodcast.com.br. E façam isso por nós e por vocês. É, e pelo Frajola. Mais um recado que a gente queria dar é... Júlia, a gente vai ter que falar disso, que todo mundo está falando. Vamos falar. O que que é, cara? Todo mundo está falando. A Playboy da Cacau? Também! Opa! Baixaí.com, né, cara? Como todo mundo já sabe, né, vamos divulgar aqui também nos nossos cast, que no evento Game World surgiu aquela petição, né, que como vocês sabem, né, imposto de games e eletrônico é afim 70% acima. É, já citou aqui nos cast que jogos de computador, tipo, tá 70 pila, 80, né, em um de videogame, o mesmo jogo tá 290, 300. 59 eu vi o God of War 3. Por quê, né, cara? E aí na Game World surgiu, né, a petição que pode ser acessada pelo site www.impostojustoparosvideogames.com.br. O link tá aí embaixo do post, né? Isso, tem um bannerzinho do lado também. Sim, tu coloca o nome, teu RG, né? A gente sabe que talvez isso não dê em nada, né? Mas vamos tentar, como sempre a gente tá tentando melhorar o país dos games. Com certeza já viram isso em outro site, mas quem não fez ainda, faz. Super Sim. Controle pedindo. Pois é, né? Um pontapé inicial, vamos ver o que vai dar, né? Então o link está aí, o banner está aí, certo? O próximo recado é enquete. Quem venceu foi Final Fantasy 8 e 9. Como vocês podem ver no anúncio do podcast. 59% dos votos. Não sei quantos votos teve, mas quem votou mais uma vez não valeu, desculpa, né? Porque só leu um no enquete. Frajola! Foram muitos votos. 500 e poucos votos, né? Tá bom. Belos votos e ganhou Final Fantasy 8 e 9. Então o próximo podcast será sobre Final Fantasy 8 e 9. Sim, amado pelos nossos queridos super controllers, né? Gugão. Menos eu. Todo mundo gosta. Que eu como não cheguei a jogar. Pois é, né? O Maltino, Palate. Leite com Mario. E mais um recado, então, só pra falar aqui. Estamos participando, agora somos chapas da Rádio GamerStation.com.br. A Rádio GamerStation é uma rádio famosa, né? E toca games 24 horas por dia, tocando game. E aí a gente agora tá de meio-dia às 2 horas, eles tocam os nossos casts. Antigos. Quem quer ouvir o Frajola falando do 64? É. Ou o Rodrigo reclamando do filme do Silent Hill? O Ebson. Não, eu não reclamei nada, foi Ebson. Falando mal do Killer, escute, né? Então, a nossa chapa nova é www.radiogamerstation.com.br. O link está no post. Com certeza, você que chega no trabalho, não tá nem afim de trabalhar, vai lá, escuta a rádio e escuta os casts. E dá pra baixar pelo Real Player, pelo Inamp Scrobler, né? É, todas essas coisas de todas louco. Todas essas coisas de louco. Ouve pelo site, né? Então fica aí a dica de mais um chapa parceiro. Oh, yes. E o último recado é Anime Extreme, estaremos lá, 16 de maio. Eu, Frajola, Julie Lanzoner. Eu vou, ressalto, eu vou. ressalte, né? Junto com o pessoal do ArgCast, mais quem tiver lá. Eles estarão lá e quem quiser conhecer a gente, fica a dica aí, né? A gente vai estar lá fazendo um videocast, né? Bonitinho. Isso. Videocast e agitos. E agitos, né? Frajola da nota bombando lá, né? Com certeza, né? Não fiquem com ciúme de sua namorada, porque ele vai dar nota sem vergonha. Não interessa, ele está lá para isso, né? Tendo cosplay ou não, o Frajola vai dar nota aqui. É. Tomara que tenha cosplay da Dexela Gione, parente de Ma Gione. Piada interna para a Barbosente. Então estaremos lá com o Arquest dia 16 de maio, num domingo. E você, pessoal do Playfire aí, que eu sei que tem pessoal de Porto Alegre, arredores, pessoal do Orkut aí, todo mundo, procure lá e venha falar com nós, sem vergonha, né? Sim, estaremos com placas aqui, é o Super Controle, ou camisetas isso. Talvez, mas... E podem, se quiserem, dar um dinheiro também, pagar um xizão. Pois é, né? Último recado, então, nossos Twitters, que estão sendo bastante acessados. Isto. Agora atendemos por três, né? O meu, que é o @JulieMosquito, o do Matheus, que é @MateusI. E aí, X, né? É, que é o Six é junto com o Mateus. É Mateus Six. É Mateus 9. É, e o arroba Supercontrole. Pois é, a gente tá falando dos casts. Quando tem Playview, a gente fala. Quando tem isso. Alguma coisa no Playfire, a gente fala. Quando tem alguma coisa referente ao site, estamos aí comentando. Quando, né, a gente reclama de um jogo, a gente fala. Quando a gente ama um jogo, tá sempre fala. Lá, então siga a gente para saber tudo e mais um pouco. Ou não, certo? Então vamos para os e-mails. Vamos. Desse cast que foi meio meh, referente ao cast de futebol. Foi o cast do povão, né? Foi o cast do... Não, povão. Foi o cast do povão que não... Não deu bola, né? Então eu vou ler o primeiro comentário, recado, e-mail, que é do Marlon Viena, cara. Caramba, meu velho, desde que comecei a acompanhar o Dreamcast, veja só, Dreamcast, entre aspas, sempre soube que vocês eram diferenciados e audaciosos. Mas ter culhões para fazer um cast sobre games de futebol, putz, estou de pé aplaudindo. Obrigado. Ali, ó, culhões, né, velho? Eis que chegou o dia em que vocês atingiram o nível do... Sem sombra de dúvidas. Tão descontraído como... Tão informativo quanto... Mas com bolas e peito para atingir níveis maiores que esses... Casts. É. Parabéns. Para vocês terem uma ideia de como sou aficionado por jogos de futebol, eu participo de uma equipe de edição, o Brazilian Freestyle. Ele edita, aí tá aí o link da comunidade, o cara edita Pro Evolution, velho. Ele que põe o nome dos caras, Alejo, né? Não, ele edita o Pro Evolution, sabe? Os caras fazem tudo com trabalho. E aí ele comenta, né, tá aí o link da comunidade pra quem quiser conhecer. E ele falou, né, nada melhor do que editar o jogo vindo um belo podcast, né? Muito obrigado, então. Valeu mesmo, cara. Ah, não, valeu não. Queremos menção do Super Controller no próximo Pro Evolution. Ah, é verdade. A seleção do Super Controle. Não, coloca uma placa lá, saca? É, Frajola. Ou Abeson, o que que tu acha? Abeson, vá, uma placa escrito Abeson, perfeito, saca? A melhor homenagem não há. Certo, então, vamos lá para o segundo e-mail. Próximo e-mail é do Luiz Marvox. Sempre old school. Oh yes. Sim, a verdade sobre jogos de futebol para videogame foi desvendada por vocês do Super Controller. É, veja claro, né? A verdade estava lá dentro do campo. Se você quer um exemplo de como ser um amigo filha da puta, não poupamos xingamentos aqui neste podcast, basta levá-lo para sua casa para jogar futebol no videogame. Futebol no videogame é o mesmo sentimento em que você aparece numa roda de amigos comendo aqueles palitinhos salgados e tomando Fantaúva. Ó, parceiro da Fantaúva aí. Tipo, só você curte. Super Controller apoia a Fantaúva. A verdade disso é que somente dois jogos de futebol me fizeram curtir esse gênero. Amado ou odiado. Um, Great Soccer. No Brasil, pela Tectoy, saiu como Super Futebol para Master System 2. Dois. Antes do PlayStation 2, já teve o Master System 2. Curti as músicas, a música do jogo, hein? E a música do gol no final. E International Superstar Soccer, o primeiro, que eu também aprovo. E acabou. E agora, melhor que o futebol, NBA Jam. Bah, era muito bom, cara. Quem não lembra da lendária música de abertura, né? Algum dia a gente vai fazer um cast sobre esportes. Algum dia muito além. Algum dia muito distante. Muito distante. Fica. Aí ele diz, chega de enrolação. Que falar de futebol no videogame é um saco, né? O legal é jogar, né? Porque quem joga futebol com as mãos é voyola. Parabéns pelo cast 28, achei originalíssimo. Muito mais que os japoneses da Semptoshiba. Olha, hein? E só uma pergunta. Capitão Tsubasa é o desenho Super Campeões, né? Isto. E até curti esse desenho quando passava na extinta manchete. E quem se lembra do desenho Hurricanes, craque da bola? Meu Deus! Não, só um parênteses. Eu lembro do episódio que o treinador do outro time fez uma máquina, um robô, e o robô ficava perseguindo o treino do outro time pra filmar tudo. Isso. E depois falar aqui, ó, o treino dos caras, como é que vai ser. Obrigado, só isso. Bom, ele diz, agora parei que temos lá de tomar Fantaúva, né? Então tá, um abraço, Marvox, sempre explodindo nossas cabeças. Sempre. É. Então é isso, foi um cast amado, odiado, e agora voltamos para o cast de luta top 10. Sim. Então tá, vamos voltar com a dança dos e-mails. Não, agora com o turbilhão do Zangief. A gente vai fazer um top 10, né? Como já foi dito. Já foi feito o DFPS, que eu não lembro qual número é. É um lá atrás. 42. E esse, então, jogos de luta, né, cara? A gente vai começar pela história desses jogos de luta, né? Como começou, como surgiu. Os primeiros games, os últimos games. Depois a gente faz o top 10, que, como o Rodrigo falou, é nossa lista. Deu um pouco de intriga aí, até eleger os 10. Sim, porque... teve sangue. Máximo... Queria botar coffee em posição não sei qual, não deu certo. Aí... É, o Frajola ficou de cara, pegou, botou cosplay de Origami e veio aqui dando especial. Se eu tô com o poder Orochi... A foto está... O link está no post. O link está no post. Frajola... cosplay e Origami. Então, sobre o top 10, mande seus top 10. Principalmente se concordam ou não. É, se concordam com nós, querem mudar algum jogo, alguma coisa, alguma ordem. Que esse ficará a rir se você falar que Soul Calibur é o melhor jogo. Sim, por favor, né? Estou a rir. Então tá, vamos à historinha dos games. Rapidinho, um breve resumo. Como assim Sim. começou? Né? Porrada, né? One versus one. Isso aí nasceu de dois irmãos, né? Que irmãos sempre brigam, né? Então nasceu daí. Quando a gente fala jogo de luta, a gente pensa em um versus um, né? Veja só, essa é pro Lanzone, né? O primeiro jogo de porrada, né? Se chama Heavyweight Champ. É um arcade da Sega. Ai, que bonito. Em 1976. É de box. Fica aí o link da foto do post. Não tem vídeo desse jogo, porque, pelo amor de Deus, Frajola já tinha mestrado nessa época. Esse jogo não fez diferença nenhuma pros jogos de luta. Puta fez, que eu pariu. Não fez diferença. Eu só fui o primeiro, sabe? Não fez nada. Não ficou nem conhecido, sabe? Olha, a produtora, né? não chamou atenção, sabe? O jogo era preto e branco. Sei. O jogo era preto e branco. E depois ele teve um remake, 10 anos depois. Tem pra Master o remake. Remake pra Master, imagina o primeiro. Imagina o jogão, velho. Se tem remake pra Master, né, cara? Então tá, a foto está aí no post. Cara, os primeiros jogos de luta que ficaram conhecidos, né, desse gênero, só 10 anos depois desse primeiro aí, né? Que o primeiro jogo é o Karate Champ, que é um jogo baseado naqueles filmes de luta orientais, né? Estava na moda na época. O Karate Champ foi desenvolvido pela Technos, que hoje não existe mais. Ele foi feito pra Data East. Data East, tu conhece a Data East, cara? Joey Mack, o Julie, cara, sabe tudo. Oh. O Karate Champ, né, então, é um torneio de artes marciais, né, o que chama atenção no jogo, é, além disso de luta, né, tipo, depois de 10 anos ele não tem barra de vital. É que nem o Projão usando o Game Shark nos jogos. Opa! Tá, mas como é que é o jogo? Como tu perde? Eles se baseiam pelos juízes. Os juízes estão lá, assim, eles anotam. Daí se tu fizer, tem que fazer mais pontos, né? O juiz vai olhar pra ti, daí se tu ganha, bater mais, tu ganha mais pontos e opa. Vai olhar pra ti, achei gato. É mais ou menos isso, né? Então esse jogo foi o primeiro, foi um clássico. O segundo jogo, então, mais conhecido foi o The Way of Explosion Fist. Que porra, né, cara? O nome é um livro do Bruce Lee no jogo. Mas não tem o Bruce Lee no jogo. Cara, é, o jogo saiu em 85, né? Para vários PCs caseiros, né? Amiga, essas coisas aí que eu não conheço. Mas o Frajola teve todos. E o Marvox também. Ela saiu pela Beam Software. Sabe quem é Beam Software? Nada, não é ninguém. Não é nada. Ela fez só jogos para... Ela... Mr. Beam Software. Não, ela fez um jogo conhecido que todo mundo aqui odeia. De Volta para o Futuro 2. The Master. Ah! O jogo continuava o mesmo sistema do outro game, né? É basicamente a mesma coisa, One vs One. Mas esse é muito mais lindo, gráficos bonitos. Tu ia passando de fase conforme matando os inimigos. Esses foram os primeiros, né? Nada que muda muito, né? O que ele teve, né? Nada demais. Outro jogo, né, é Year R Kung Fu, da Konami, de 86. Esse sim ficou famoso porque ele foi o primeiro jogo a ter personagens com diferentes estilos de luta. Foi o primeiro, cara. Teve porte, é versão da arcade, né? Teve porte para MSX e NES. Olha ali. Nada além, sabe? Mas é a Konami, né? A Konami sempre de olho nas revoluções, né? Com o futebol, o jogo, o CS passado, e agora com luta, né? Foi a pioneira. Então eu nasci bem... Eu nasci bem mais tarde, porque eu nunca ouvi falar dessas coisas aí. Ah, na época no Brasil, acho que ninguém ouviu falar, né, cara? Acho que nem hoje, né? É. A gente estudou bastante pra esse cast, então vocês que estão ouvindo agora, não sei, alguém mais velho aí, cuidado do Frajola, se souber de algum desses jogos. Meu Deus, idade. Depois desse jogo aí, né, ficou famoso o jogo de luta, e 87 surge o quê? De Street Fighter 1. Street Figure. Sério mesmo, quando eu ouvia falar de Street Fighter, era Street Figure. Tá louco aí. Quem falava isso aí pra ti? O teu avô? O jogo não ficou conhecido. Como muitos imaginam, Street Fighter 1 foi uma bomba. A jogabilidade era dura. Pra te soltar o Hadouken era uma hora. Não, eu virei. Vão pensar por dura. Eu virei várias vezes o Street Fighter 1. E eu vou falar pra vocês. Tu dá meia lua, não dá o golpe. Tu tem que ficar tentando. Sabe quando aquele nene, teu primo, não sabe jogar? Aí ele fica dando meia lua, dá meia lua até acertar. É assim o jogo. Só assim pra tu dar um Hadouken. Tu acerta o Hadouken e o cara morreu. Mas nós devemos muito a esse primeiro, né? É, não, claro. Mais ou menos. Porque aí em 91 surge a Capcom fala... Street Fighter 2, toma aí. Daí os jogos de luta começaram a ficar pops. O pessoal tá todo mundo D4 se esperando. Vem. Ele, toma. O link está no post de Aleixo detonando Street Fighter 2. Ah, bom vídeo, né? E também o link no post do 1 e do 2, porque pra tu ver a diferença imensa que teve o jogo. Pois é. Ryu de sapato. E o ruivo. Sagat com dois olhos. Ah, tá louco, né, cara? Olha só, então, o primeiro jogo de luta bom, pop, foi Street Fighter 2. Veja só as versões que ele teve. Championship Edition, Hyper Fighting, New Challengers, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter de Rodoviária. 2X, que é do Japão. Tem aquela versão do Street Fighter 2 Champion Edition, que é do Omega, que é diferente da Champion Edition do Flipper. Veja só, né? Ok. Tem o do Game Boy Advance e tem o HD Remix. E tem os The Master. Tirando, mas esse é pirata, Street Fighter 3 pro Dynacon, né? Ah, Piratex. Piratex. Meu, né? Deus, até quando vai chegar o nível da pirataria, Jesus? Isso é velho, isso aí tá louco. Isso aí você faz dois, o 3 pro Dynacon, era o ídolo. Então esse foi um breve resumo, né? A gente algum dia fizer um podcast sobre luta direta, a gente explica tudo bonitinho, certo? Então brevemente foi isso. Depois aí teve Fatal Fury, teve várias séries como... As produtoras foram catando, né? E cada um criou sua franquia de sucesso. SNK, teve Fatal Fury, teve Fight, World Heroes. Daí a Capcom, outros jogos de luta também ela fez. Shiden, Tekken, blá blá blá. Soul Calibur de menina e blá blá blá. Praticamente todas. Até a Nintendo era a única que não tinha, tem. Então, o top 10. Agora sim, se preparem, sentem, apertem na cadeira, ponham duas calças e vão ao nosso top 10. Vocês não vão concordar com essa lista, muitos aqui não concordaram, mas tiveram que entrar em consenso. Vamos começar com a décima posição. Esse aqui, pessoal, fiquei com orgulhoso que a gente escolheu esse aqui, porque nunca tá nos top 10 de luta. Mas eu acho que merece e é ótimo, é demais. Dragon Ball Budokai 3. É o Budokai, não é o Budokai Tenkaichi. É um jogo bom. É, o terceiro é legal. Inovou bastante porque era do anime, né? PlayStation 2, 2004, pela Jinx. Só faz jogo bom. Fez o jogo do Hakusho, Naruto Shippuden. Ela fez o jogo do Sensei, vocês podem me afirmar? Eu acho que não, né? Porque Não, a Jimbs não. Ah, tá. Por isso que o Sensei é ruim. Obrigado. Pau no lado. São 38 personagens, 38 incluindo secretos. Goku Super Saiyajin, Goku Ken. Não, mas o jogo é bom. Falando sério, o jogo é bom. É tribom. Como diria o Ivo Biel no Orkut, vamos agradecer ao o homem que salvou todos nós, morreu e ressuscitou. Obrigado, Goku. Goku. E o Sensei não salvou ninguém, né? Ah, tá. Opa. Mexeu com a... Então, cara, tinha vários modos de jogo, incluindo o Dragon Universe, que tu fazia a história do anime. Tu escolheu uma pinha, né? Não sei se vocês lembram. Sim. E tu ia atrás do pontinho vermelho, que era onde tinha as batalhas, né? As várias cenas do anime. É bom. Uma pena que esse jogo não tenha dublagem em japonês, né? Tem só a dublagem em inglês. Ah, a dublagem japonesa é primor! Muito... No jogo, tu pode aumentar o HP, o QI, a energia, o poder. É tipo um RPG nesse Dragon Universe, sabe? Pode pegar cápsulas e usar pra fazer coisas secretas no jogo. Tu acha Dragon Ball no jogo, né? Durante a passagem do jogo, tu pode abrir personagem, pode abrir outros níveis e muitas coisas. Só interrompendo a linha da história, corresponde a toda ela? Eu não gosto de uma coisa esse jogo, porque que ele... A linha da história é o Dragon Ball Z e um pouco do GT, sabe? Ah, é? Não tem todo o GT, isso eu acho ridículo, deveria ter todo o GT. Ou não ter. Ou não ter, saca? E uma coisa que não tem o Dragon Ball pequeno, o Goku pequeno, saca? Ah, em que tem? Nenhum jogo tem, a não ser aquele jogo do Wii, que é o King Piccolo. Não, os jogos que é a fase anterior, só Dragon Ball, no caso, tem sempre, né? Mas aí que tá, se tem a fase GT, deveria ter a fase Goku pequeno, saca? Exatamente. É o que eu acho. Tem tudo fora. Tem conta história dos filmes também, isso é uma coisa legal, oh, sabe? Dos 13 Bardock. Filmes. Bardock! É. Sim, porra, é um DVD, cabe tudo isso aí. Os gráficos são em cel shading, foi o pioneiros, né? Acho que foi um dos primeiros que lançou esse Budokai estilo. O foi um dos primeiros que lançou esse estilo que todo mundo babou em cima. Muito bom. Ficou muito bonito. Ficou jogando um anime, né? Bonito, cara? E sincero. As músicas não são boas, cara. As músicas são músicas de zonas. E no japonês as músicas são do anime, sabe? Mas na versão americana é musiquinha tipo guitarrinhas e blá blá blá. Vou fazer o Leila. Mil solos, né? O Júnior Marino, né, cara? Meu primo Evandro vem e fala, chega pra mim e só fala do o Broly. O Sardinho Legendário. É, o Saiyajin Legendário. Ele, porque tu tem que ver o especial do Broly, porque isso que é o Broly, o Broly. Cara, isso era muito a fuder, porque tu fazia um especial, parecia o planeta, assim, de longe, e parecia uma explosão enorme, assim, acontecendo, e o cenário que tu lutava destruía. Era legal porque era exagerado. Outra coisa que era bem rápida as batalhas, né? Bem fluida, bonitinha, assim, sincero. Foi o primeiro, o Budokai 1 foi o primeiro, tô falando 3, porque tem mais coisas, mas o 1 foi o pioneiro, nesse lance que tu apertava um botão, daí ele fazia uma sequência e mudava, tipo, eu não sei como eu vou explicar isso. Tu dava um golpe, daí aparecia uma animação do personagem voando contra uma montanha, destruía a montanha, daí tu ia lá, apertava o botão certo na hora certa, podia pegar quick ele... Quick Time Event! É tipo um Quick Time Event, sabe? Em jogo de luta, foi o primeiro a ter isso aí também, né? O Budokai 1, o Budokai 3 só melhorou a situação. Ah, o especial mais foda eu achava o Big Bang Kamehameha, que era do Gogeta. Falei? Gogeta Super Saiyajin 4. Do Gorjeta! Eu prefiro, eu, né, na minha opinião, eu prefiro o Tenga Hit 2, que é aquele jogo, tu sabe, né? Que é a visão de trás, é muito mais anime, sabe? Lá Final Fantasy DC. Este mesmo, é muito mais foda. Eu acho muito mais foda. Rodrigo acha tosco, porque não gosta do anime, tá, né? Só pra... Mas aí que tá, eu gosto do jogo, mas o anime... Ah, não vou falar. Só pra situar, o Budokai são 3 versões e o Tenga Hit 3 são 3. O pessoal confunde porque no americano é Budokai só. Budokai 1, Budokai 2, Budokai... E no Tenkaichi, no Japão, é só Tenkaichi, sabe? E daí no americano colocaram Budokai Tenkaichi, que é o Spark Meteor, sabe? E o Infinite War. E daí é outro jogo. Sim, Mas é como se fosse o Budokai. É igual ao Budokai. É que tem muito jogo com a mesma engine, que é da Jimps também. It prints money, né? Mas deixa eu pôr um parênteses aqui, que, cara, os jogos de luta Dragon Ball, assim, vamos dizer, 80% deles são bons. Os de Super NES são tri-bons. Sim. Eu joguei, acho que um de Saturno também, que era tri-bom e tal, não sei o que. O The Play 1. Mesmo quem não é fã, assim, acaba virando por causa do jogo. Já vi muito pessoal acontecer isso. Sou Joe. Não tem como não gostar de Dragon Ball, a não ser uns 2, 3 esquizofrênicos aí que preferem Saint Seiya, mas tudo. Mas é isso aí. Pra mim, o pessoal concordou no final que esse jogo mudou vários. Cel Shading mudou tudo. É bonito e sincero. E graças a ele, hoje tem jogos do Naruto, né? Com essa verdade. E aqueles jogos do Ryukushu que são uma fuder também. E aqueles jogos bem meia-boca do Saint Seiya. Mesmo assim, eles podiam usar essa ideia dos jogos do Dragon Ball de anime pra fazer jogos originais, né? Com essa engenharia. Ia ficar muito massa também, né? É verdade, ia ficar foda. Mas então é isso, né? Décimo jogo de anime. Nunca numa lista um jogo de anime, né? Perceba, Super Controller, o seu podcast. Nono lugar é pra vocês que são desalmados. Querem falar mal do Choru Kuribafo. Isso! Soro Kariba 4! Soul Calibur 4! Ah, agora sim! Antes de falar, eu só queria afirmar que, para mim, Soul Calibur estaria em 15º, por aí. Isso porque tu não ganha de mim no Soul Calibur, daí sim, tu... Sim, porque é só apertar um botão, ok? Fale sobre o jogo. O 4. O 4 saiu somente para 2 videogames, Xbox 360 e o Play 3. Isso em 2008. Soul Calibur 4 é feito pela Namco. O Soul Calibur, muitas pessoas falam que é o Tekken com armas, né, cara? Ou não. Ok. A história do Soul Calibur é bem simplesinha. O demônio que é assassinado, Zasala, do Soul Calibur 3. Ele vem... A história se vem desde o 1, que é o Soul Edge. Isso, Soul Blade nos Estados Unidos. Espada do mal, a espada que domina o usuário, como o personagem Siegfried, que acaba virando Nightmare. Enfim, o Soul Calibur 4, se tu for ver a história, é uma viagem. É a mesma palhaçada de novo. Aparece um cara do além, domina Soul Edge. E de novo domina o cara. E aí tem o confronto Soul Edge versus a Soul Calibur, a espada da salvação. Soul Edge versus Chico Xavier. Então, o 3 teve um negócio de edição de personagem, que foi melhorada pro 4. E se tu procurar na internet, tu vai ver que tem edição de vários personagens. Tem uns personagens que dá pra fazer exatamente igual, sabe? Enfim, Soul Calibur 4 tem 38 personagens, fora aqueles que tu pode editar. E eu já vi em vários vídeos da internet mostrando os caras fazendo o Bison, o Ryu, o Solid Snake, o Kratos mesmo, né? Que graças a essas edições espetaculares, usaram ele no Broken Destiny do PSP. E como eu tava falando, a Namco sempre usou crossovers pra poder divulgar mais o jogo, né? Não, o Soul Calibur 4, eles colocaram três personagens que não tem nada a ver com a história, né? Que é o Darth Vader, o Yoda e o Starkiller, que é da série Star Wars. É, o Starkiller é o cara do Force Unleashed. Que nem tem um personagem que é o Necrid, que foi feito pelo Todd McFarlane, que é o criador da série Spawn, desenhou Batman. Ele criou o personagem exclusivamente pro Soul Calibur. O jogo é extremamente belo desde o Soul Calibur do Dreamcast, né? Inovou aquela época do Dreamcast, que quando saiu, foi um marco na história de gráfico. Qual é o nome da placa? Era Naomi? Naomi. Que saiu pra arcade também. Assim, ó, o Soul Calibur 4, como eu ia falar, né? Ele atraía porque além dos belos gráficos e da trilha sonora, que é épica, porque o jogo se passa em 1500 e alguma coisa, né? Contava a história das grandes navegações, contava do Japão feudal, e aí eles utilizavam os personagens, digamos assim, as roupas deles eram baseadas em roupas da época, nos seus respectivos países, na Europa, saias Japão. Curtas também. Saias curtas. Muitas. Aquelas animações que podia acessar com os personagens usando seus golpes, habilidades usando as suas armas. Tu podia personalizar as armas, as roupas, tudo, até as falas dos personagens. Podia mudar a linguagem, japonês, inglês, enfim. E totalmente 3D, né? Que nem tu apertava o direcional pra cima, ele não pulava. Ele andava pra cima ou pra baixo. Né? Aí que tá. O grande dilema é a jogabilidade. Muita gente não gosta, mas foi inovador. Eu amo e eu odeio, né? Como nosso amigo Kies. Eu fiquei no contra porque eu odeio a jogabilidade. Não, se tu pega, que nem o meu irmão pegava, o Diogo pegava aquele... Astaroto. Tu apertava o botão, ele dava paulada em cima de ti e tu não tinha defesa, ele praticamente não tem defesa. Sim, tu tem que saber jogar muito bem, sabe? Tu tem que pegar pra cima, pra baixo e desviar. Porque eu pegava o cara e ficava, vou apertar triângulo que é o golpe mais forte, por exemplo. E tu fica só assim, tu ganha o jogo, tu ring out pro cara. É, um legal que se tu pode jogar o personagem, teu inimigo pra fora do ringue, né? E daí tu perde a luta. É, aí que tá, foi uma intenção de ser meio cômico isso, só que para algumas pessoas é muito irritante, né? Yes. Sim, é irritante porque ou tu ganha ou tu perde muito fácil, sabe? Sim, tu pode fazer o seguinte, sair correndo, tipo, sabe, ir bem pra trás quando começa a batalha e tu pode sair correndo e só derrubar o cara, né? Sim, eu fazia isso uma vez, dava uma porrada, saiu correndo e fugia o resto da luta. Porque é isso aí, sabe? Dá uma mordida e foge. Mas o jogo vale estar na lista porque, desde a época do Dreamcast, com aqueles gráficos revolucionários, ali na trilha sonora, o design dos personagens, toda aquela história, envolvimento, o lance de poder customizar as armas, que foi evoluindo, pode customizar o próprio personagem, e várias dicas de poder criar mesmo o personagem, por exemplo, parecido com o Bison ou outros, pra mim merece estar na lista, sabe? Porque ele revolucionou de uma certa forma, né, Frangel? Sim, eu também acho. Pra mim, um grande marco foi porque cada lutador tinha um estilo totalmente diferente do outro de luta. Seja com a arma ou habilidade com as pernas, braço, sei lá. Depois, durante as lutas, tinha um cutscene. É isso que eu queria dizer, tinha cutscenes. As cutscenes tinha todo envolvimento e também, no meio das cutscenes, tu tinha que desviar, tipo, quick time event. Até no 3 já tinha isso. Tu podia te influenciar na luta. Tu podia já começar bem. Ou podia começar tipo com vital mais baixo. Ou com poison. Pô, isso coisas... é legal. Isso eu não sabia, cara. Sim, sim. No story mode tem isso. E tem modo RPG também no jogo. E vamos ser francos, né? Que está na lista porque é o jogo de luta da geração leite com pera, né? Porque tu vê todas assim? Essas gurizadinhas aí. Você nunca vai superar o Soul Calibur. Eu vi gurizadinha falando isso aí de Street Fighter 4. Verdade. Numa geração que tem Soul Calibur, como um jogo antigo de luta, como Street Fighter vai superar? Isso aí, era uma coisa assim, tá? Certamente, Xbox ele não tem como concorrer com... tem como concorrer com Street Fighter também. É, nossa opinião, o jogo é bom, tá na lista, como o Rodrigo falou, merece estar. Só que tem muita gente que acha... Que morre, sabe? Que acha que o Soul Calibur é o melhor jogo de luta em todos os tempos. Pra nós, que somos mais velhos, não. Nono lugar pra ti, Soul Calibur. Na minha opinião, estaria pior. Tá bem colocado, tá bem colocado. Super Controller respeitando quem toma ovo maltinho. Não, cara. Então tá, no oitavo lugar, esse pra mim estaria muito mais alto na listinha. Pra mim é uma invenção suprema da minha produtora preferida. A lenda do lobo solitário, Garou, The Mark of the Wolves. Uma salva de palmas, né? Garou merece uma salva de palmas. O jogo foi basicamente feito no final da SNK, antes dela falir e voltar. Essas coisas loucas, né, que vocês sabem. Saiu no final da vida aí da SNK e tal. Demorou muito pra sair nos videogames, demorou mais de um ano pra sair no Dreamcast. Griffon Mask é o meu favorito. É isso aí. Que, ó, ele saiu pra arcade em 11 de novembro de 99. Um ano depois saiu pra Dreamcast. Epa. E muito tempo depois pra Play 2. Opa, e o agora quê? Tem... O quê? Play 2? Então tem também na Xbox Live Arcade, tem pra Wii também. Está no iPhone de Julie, que está mexendo. Sim, agora. Tem pra tudo, né? E enfim. Por que Garou? Por que Garou? Garou é a sequência final, né, do Fatal Fury, todos os Fatal Fury que tem, 1, 2, 3, Special, Reboot, Boy Ambition, todos. RBS. É o último que saiu. E ele possui gráficos soberbos. Que jogo. Soberbos. Pra aquela placa, a mesma placa que fez Fatal Fury 1, que fez... A mesma placa que fez World Heroes, cara, fez Garou. A animação muito boa, excelente. Tipo, tanto que tu joga ele, eu lembro que eu jogava bastante ele, ia voltar a jogar os jogos de luta, achava estranho, porque os personagens eram mais robóticos, perceba. Criação de personagens excelente, todos os personagens carismáticos. E o principal de tudo, né, que ele segue uma linha de história mais a fuder de todos os outros jogos de luta. Ou seja, é o último, o quinto jogo da sequência, e os caras tão mais velhos. São os filhos do cara do início. E são outros caras treinados pelo cara do início. Não é os mesmos caras com a mesma roupa 20 anos. É o melhor de tudo. Sistema de batalha genial, excelente. Perfeito, evolução perfeita da SNK. A animação de fundo é fantástica, né? Até as entradinhas, a historinha legal, tudo, né? Sacadas, mudanças clássicas da SNK, que num round tá num lugar, no segundo round já é fim do dia, essas coisas clássicas. Os personagens, vamos falar, né? O principal herói da história é Rock Howard, filho do Ginz Howard. Muita fudez, que eu aprendi a dizer Ginz no Fatal Fury Special, da entrada, que o Ginz cai e ele fala Ginz! Aí eu sempre falava Giz Howard. Eu também falava Giz. Pra mim é Giz, né? E aí é o filho dele, que o Terry Bogard é o único cara que voltou dos outros Fatal Fury, né? De todos os outros, é o único personagem que já tinha aparecido alguma vez. Só que ele tá bem mais velho, assim. Pensa, tá louco, 10 anos depois do Fatal Fury Special, né? Sei lá. Então ele tá bem mais velho, com outra roupa, finalmente. Jogos de luta, atenção. Dog Funny Feelings, né? E aí tem outros personagens. Tem o Marco Rodrigues, personagem brasileiro mais foda de todos os jogos. Oh, bonito. Diz que na versão americana foi trocado o nome, porque era muito foda pra ser brasileiro, então eles botaram Rosebudded Butt. Nas versões japonesas de todos os Garou é Marco Rodrigues o nome, e na americana é Butt. É bunda. Brasileiro, ele é um aluno do Ryu Sakazaki do Art of Fighting ali, hein? Oh, o mesmo clã. Até tem uma imagem muito massa aí, que o link está no post no site oficial da SNK, que é um pôster do clã, da academia que o Ryu dá aula. Então tem a Yuri, o Robert e o cara. Outros personagens, os filhos, tem os filhos do Kim, né? O lutador de Taekwondo, que ele treina, que até chega a aparecer em alguns cofres, né? São dois. Um tem o poder do fogo, outro do raio. Tem também um gurizinho. Esse aí eu não encontrei informação concreta ainda. Dizem que ele era o filho do Andy com a Mai. Mas as informações que encontrei, ele é só um gurizinho que é treinado pelo Andy, mas ele é do clã da Mai. E aí dizem que é filho dos dois, mas acho que não, porque são só 10 anos, então o guri tinha que ser muito novo. Mas ele é do mesmo clã Shiranui da Mai, né? Eu pedi pra te falar do The Griffon, o meu personagem favorito. Claro, um lutador de luta livre. Que é tipo The Honda da vida, né? Porque ninguém mais respeitava a luta livre e ele falou: ah, vou mostrar que é foda. E o Gavião. Mas ele é tri bom de jogar, ele é tri fácil de jogar. E os especial dele são muito a fuder. Muito a fuder. O cenário dele é. Acho que é o único jogo que os personagens são tri equilibrados. Não tem um Zangief no jogo. Sabe? É verdade, eu ia falar isso depois, mas vou falar agora. Todos, tu pega todos têm golpes fáceis, golpes intuitivos. que tu vê assim, ah, isso aqui deve ser assim, e é. Os especiais são todos fáceis. Tu ganha de todo mundo com todo mundo, não tem história. Ah, porque eu peguei o Rock, o Terry, vou ganhar. Não, tu leva um pau lá do filho do Andy, lá do cara. Lá. Minha musa em jogos de luta, Bee Janet, que é uma pirata, e tem o clã pirata. E ela tem uma queda pelo Terry Bogard. Pensei que fosse a China, a musa inspiradora do Cassius. Yeah. Tem o Freeman, que é Ronda Lenda, né? Na história do jogo ele é um assassino e blá blá blá, meio misterioso. Mas Ronda Lenda é que ele é o Yori do futuro, hein? E tem tudo pra ser. Tem outro personagem, o gato. Oi! Puta Kung Fu. O cenário dele é muito a fuder, os golpes desse mundo. Tem a irmã dele, que é aquela gurezinha tripoderosa dos passarinhos lá. Oh. Ah, ou tem aquele policial louco que parece o Ralph, que vem com o filho e tal. É. Bom, enfim. O chefão do jogo é o cunhado de Ginz Howard. Cunhado. E é o único personagem que tem golpe trás-frente no jogo, hein? E tu só luta com ele se tu chegar no nível AAA no final. Ou seja, tem que ser foda. Não importa se tá no mais fácil. Tem que fazer uma luta bonita. Senão tu enfrenta o cara, um cara fortão meio louco lá, que é o guarda-costas dele. Que é bem fácil, por sinal, de ganhar. Os especiais são um caso à parte, por favor. Link está no post dos especiais, que são muito foda. Um é streak e o outro, hein? Comemorações até são a fuder, né, cara? Tá louco. E a história, enfim, do jogo é que esse cunhado aí do Ginz Howard, ele faz o campeonato de King of Fighters de novo, pra ver o cara. É, te liga o teu cunhado aí. Gente boa, esse meu cunhado. O cunhado Rodrigo vai fazer um campeonato chamado Garou, né? Está em oitavo lugar porque a evolução de todos os jogos de luta que a SNK fez na vida, eu acho como que é diz, obra-prima. Como o Juri diz, que o jogo é bom, como é que é? Jogão. Frajola, não cheguei a jogar. Mentira, fiquei duas rodadas ganhando ninguém. Ah, ninguém. Não passa. Deixa eu falar a curiosidade aí que o Six perguntou antes. Se ia ser sequência e tal. Como deu os palcos a SNK, que meio que faliu o negócio e depois voltou, eles estavam produzindo dois. Justo logo depois que saiu um. Um dos produtores chegou a dizer que tinha 70% do jogo pronto. Só faltava detalhes. Detalhes de programação e blá blá blá blá. Só que enfim, tá morto, né? Tá ali, né? Faltava o jogo, né? Detalhes de programação, faltava o jogo. E as artworks prontas. E enfim, ficou por aí. Por favor, Garou 2, me possua. Este é o sétimo lugar. Rival Schools United by Fate. Por que ele merece estar no sétimo lugar? Primeiro porque nenhuma lista tem esse jogo. É. Nenhuma lista tem esse jogo. E é foda. Eu sempre lembro que falava com vocês aí, com o Six, com o Rodrigo, com o Frajola, todo mundo aí, o pessoal. Ah, não sei o que, jogo de luta. Rival Schools. Só isso saía da boca do cara. Rival Schools. Amava, Rival Schools. E eu não tinha um play, não podia jogar, ficava com invejinha. Nintendo Boy não tinha, né? Primeiro saiu para Arcade, um jogo que a Capcom pegou e fez... Vamos fazer uma batalha de colégios, vamos ver o que dá. Eles não estavam apostando muito, só que o jogo fez muito sucesso no Japão. E logo depois saiu para Pure Isotation. Saiu Arcade final 97 e para PlayStation 98. A versão de PlayStation veio com dois CDs, né? Um que era a versão Arcade, com modo normal, e outro com várias coisas, que nem as habilidades. Simulation? E, por exemplo, eu tinha o Roberto, que era jogador de futebol. Oh, sim. Eu tinha tipo um jogo lá de futebol com ele. Aí que tá. Só que eu vou te dar o Combo Breaker. Sabe por que saiu essa versão de dois CDs? Primeiro saiu de um CD só. Essa de dois CDs saiu porque o jogo vendeu, vamos supor, 500 mil cópias no Japão e a Capcom resolveu fazer esta versão como se fosse uma edição especial do jogo. O jogo consiste no seguinte, em batalhas de colégios. Vocês já devem ter visto isso em animes ou coisas do total, tipo. Total, né? Total. Total. E o Yu Hakusho? Vários. TG, isso aí mesmo. Quem não teve, né, não foi rival do colégio, né, os caras de Elisa queriam bater nos caras Santa Rosa. Assim. Aqui em Barbosa tem a história de um colégio, queria bater no outro. É isso aí, agora... Rival Schools em Barbosa. Lembra o quê? Eu estava no colégio de marginal, tinha colégio de bundinha. Enfim. Eu sei que era o colégio de bundinha. Enfim, voltando ao Rival Schools, o jogo era em 3D, verdadeiro 3D, não Street Fighter EX2. Isso mesmo. Mas era parecido. Não era parecido nada, era bom. Muito melhor que o EX2. Era bom. Não, gurizada, era parecido. Pior que era os gráficos, não. Eu vi outro dia ali. Não, gráfico sim. O jogo era bem mais rápido, ele fluía melhor. Bonito e sincero. Era dividido entre quatro colégios. Taiyo High School. Personagens principais eram o Batsu. No CD 2 do Rival Schools, o minigame treinar beisebol. Oh, Romran! Muito a fuder, cara. Muito carismático. Em japonês era muito tri. Tinha o Kyosuke, aquele cara que era todo disco dance, puta que pariu, que está no, tá no Capcom vs SNK 2, todo carismático, com óculos. Tinha uma lenda do Kyosuke que ele podia ser um avatar do Nash Charlie do Street Fighter. É verdade. Que era parecidinho, loirinho, usava óculos, enfim, tinha essa lenda. Tinha a Hinata, o Hayato, carismático. A Hinata era uma investigadora. Eu vou dar mais detalhes dos personagens que eu lembro, que são muitos. E também tinha o Hayato, que era o torcedor, trigalinha, enfim. E o Ran e... Um torcedor trigalia. Meu Deus, como? Explique, ele, por favor. Ele... Era o Frajola no Japão. Era o Frajola, era o Frajola. O Frajola não jogou. E tinha o Ran Ibiki. Seria esse parente do Dan, mesmo claro, sobrenome. Fica a dica. É verdade, né? Acho que é filho do Dan. Ele era um jornalista, uma tiraçãozinha com Dan, golpes, tinha alguns golpes meio parecidos, né? Temos outra escola, Gorin High School. Tinha o Shoma, jogador de beisebol. Ah, esse era foda. A Natsu, a jogadora de vôlei. O Roberto Miura, carisma total, perdão, jogador de futebol. Esse era foda. Esse era o único que eu admiro. Eu tava a bola na cara dos caras. Na cara. Não na cara. Na cara do Frajola. Gol! É Moroi, Aranoise! Era muito a fuder, cara. Eu minigame, tinha um minigame dele, que era muito. Ele era goleiro, dublador dele, era o dublador do Solid Snake, na versão japonesa. Olha! E tem o Nagare, é o nadador, né? Especial que ele fazia, nado sincronizado, muito foda, cara. Na Gedo High School, tinha o Daigo, que era um personagem exclusivo de PlayStation, que eu lembro. O Akira, ele era o líder dos estudantes. Tinha Pacific High School, que tinha o nosso jogador, o Roy, que era aluno de intercâmbio. A Tiffany, toda gostosona. Para aí, essa é a minha preferida. Ela balançava toda a saúde dela. Que saúde, menino. Que saúde, isso! E agora, a melhor escola era Justice High School. Tinha o Ryu, que é o cara, que é a espada. Sim, meio que o do bem, o principal, que era trifodão. O Idio. Shuriken, que era a sátira do Hadouken. E tinha a Tamagawa High School, que tinha a Sakura do Street Fighter. Esse que eu queria falar. Toda... Ela começou ou começou no Street Fighter? No Street Fighter. Fez uma aparição especial. Apareceu porque ela é estudante, né? E meteram ela ali. Sabe? Enfim. A jogabilidade era Street Fighter Feelings, né? Meu, muito a fuder. Tinha uma coisa que não tinha Street Fighter, que eu acho que aí começaram a fazer os golpes cooperativos. Muito foda, um fazia dupla, especial, né? Outro completava. Duplas ou trios pra jogar? Tu acumulava os especiais, tu apertava L e R junto, aí vinha dois, que nem tu tinha a dupla, ela vinha, ajudava a dar um pau no cara lá. Por ou exemplo, então ela aumentava mais especial. Isso, era muito por carismático. Exemplo, o cara que dava bastonada na cara do outro, chegava o outro por trás e enfiava a bola na fuça. Isso. Era um especial duplo muito fudeu. Ele aí tu pegava um cara com a tal menina lá, ela vinha lá e te dava beijinho. Não era a Tiffany? Eu acho que era a Tiffany, que dava beijinho, assim. Beijinho que aumentava o teu especial, né? Isso mesmo. Dançava e balançava os peitos, era meu Deus. Era duplas no, total, no primeiro e no Dreamcast era trios. Era trios, exatamente. Foi um service total esse jogo. Eu acho que foi esse jogo que a Capcom, bah, vamos usar essa ideia em outros jogos que tu podia trocar de personagem, ou era sugar de King of Fighters. Sério, a história do jogo era massa. O gameplay, o carisma, as vozes em japonês. Eu não sei se na verdade. Músicas, os especiais. As músicas. O jogo era foda. Eu lembro que tinha um minigame do Kyosuke lá, Dance Dance Revolution. Que era muito a fuder, que tu tinha que dançar. Muito foda, cara. Disco 2, isso aí. No disco 2. Eu só acho que morreu, né? Esse jogo aí. Teve mais uma versão pro Dreamcast, que é a versão magnânima, o Project Justice. Humilha. Que é dica? Joguem. O Rival Skulls é jogão, cara. O problema é que agora, notícias últimas dessa semana, que a galera da Capcom não quer fazer esse jogo. Eles querem refazer Darkstalkers. Puta que pariu. Eu acho que deviam, os Rival Skulls não precisavam dar tanta importância, assim, mas manter vivo o negócio, tipo, lançar um pra PSP, um pra DS, assim. Sim. Porque os gráficos é compatível. Pega o The Play 1, manda pra com DS certeza. E deu. Põe um e dois junto. Não precisa fazer um no... Manda, mas os caras nem isso fazem, né? Aí que tá. O choro é livre. Quem aí concorda com o Rival Skulls, por favor? A gente conhece todos, né, que gostamos desse jogo aí. Cara, é muito bom. Eu lembro que o pessoal da Gamers, quando eu comprava Gamers, o pessoal da Gamers puxava. Falava bem, falava, né? Falava tribem. Não sei se algum pessoal, algum ouvinte aí conhece e gosta do jogo. Qualquer coisa, avisa. No Number 6. Esse jogo é jogão mesmo, tanto que ganhou um cast, né, Júlio? Isso. Ganhou um cast. Não precisamos nem falar muito dele, vamos fazer vocês voltar e escutar o cast especial. O meu ex-desafeto, Killer Instinct. Então o link está no post, cast especial sobre Killer Instinct. Excelente. Pincelamos fora tudo, passamos por tudo, incluindo Orchid. Maravilhoso. Bom, o Killer Instinct, por que ele está em sexto lugar? Porque foi o jogo de luta que eu mais joguei na minha vida. E eu também, um dos que mais joguei na luta da vida. Seu Frajola jogou um monte, merece. Killer Instinct é bom porque combos inovadores, muito a fudez. Só querendo ver Mortal, jogou Mortal 3, ficava emocionado com os combos e tal. Killer Instinct chegou, então vou te dar um combo de 40. A data de lançamento dele foi em outubro de 94 para arcade, em agosto de 95 para Super NES. Aí teve uma versão também para Game Boy, né? A diferença de um pro outro, né? Não precisa nem comentar. Do arcade é fantástico. É, o Killer 1 nós estamos falando, né? Vamos deixar bem claro. Perceba que o Frajola acabou de falar, 94. O que tinha em 94? É. Super Street Fighter 2 Turbo, The King of Fighters 94, vamos citar. E olhem, Killer Instinct. CG Flipper. Olhem o vídeo. Baixem o emulador e joguem. Olhem. CG. Olhem aquilo. Rare, sinto sua falta. Rare Gay que diz que não quer revisitar os clássicos. Sente no IP da Microsoft. Eu lembro que na época da revista que lançou o lançamento, que foi um dos primeiros jogos, junto com Mortal Kombat, a utilizar aquele esquema de motion capture lá. Isso daí. Captura de movimento. É, eles pegaram o movimento. Aí eu fiquei pensando, como é que eles iam capturar o movimento do cara lá, o leão, o Sobrewolf? É. O leão! Leão! Então, Killer Instinct, vamos falar bem rapidinho. Personagens carismáticos, totalmente originais, totalmente a foder. Fulgor, gostosíssima Orchid, Cyberwolf, Riptor até, né? O Glacius, Cinder, Homem de Fogo, dois pra frente e Y. Tudo, tinha Fatalities, tinha o Humiliation que fazia o cara dançar, os Fatalities eram legais. Keigo. Fatality não se chamava Fatality, se chamava Ultimate. Supreme Victor, que tu vencia dois rounds sem perder. Outra coisa a fuder do Killer era que, geralmente no jogo de luta tu matava o cara round 2, parecia que era outro dia, né? Killer era seguido, né? O cara se levantava, né? E ia e metia ficha. E continuava, round 2 ali, rolando. Fatality de cenários inteligentes, porque era só tu dar um golpe que o cara voava pra fora, não precisava ficar dando comando, né? Caía do prédio, né? Os caras não tinham muito cenário também, né? Ah, vamos botar aquele cenário? Ah, vamos pôr um prédio. Ah, mas vamos pôr aquele cenário? Ah, outro prédio aí. Tudo em cima do prédio. Plataforma de gasolina. Ultratech Feelings, né? A história do jogo é a empresa Ultratech no futuro, que ela quer testar e ver quem é o mais foda. É uma coisa... Cast do Killer, é fiquem sabendo. Querem saber mais sobre Killer? Ele tá em sexto. A gente já falou porque ele merece estar em sexto. É o que, Julio? É o jogão. Quinto lugar, Tekken 5. The King of Iron Fist Tournament. Agora vai ter o filme. Oh! A dica do filme. Bomba agora. Então, né, o jogo saiu no final de 2004 para arcades e 2005 para PS2. Pela primeira vez, Tekken 5 permitiu personalização dos personagens. Isso mesmo. Sim, já era bom nos outros Tekkens, ou melhor agora. O que é Tekken, né? Pensa quando saiu o 3, o que foi? Abalou tudo, né? É verdade. O 5 não abalou tanto quanto o 3, sabe? O 3 abalou tudo porque não tinha jogo. Não tinha o Tekken 2, parecido. Tu vê o que era do 2 pro 3, né? Um salto grande. É um salto enorme, né? Era Tushiden, o Virtua Fighter 2. É. Isso aí, o Tekken 3, então toma essa. Bom, tem Tekken 2 pra Mega Drive, né? Super NES. Ah, Super NES. O Tekken 5 entra porque ele não revolucionou tanto, mas ele melhorou tudo que já era bom, sabe? Na verdade, a lista era o Tekken 3, mas como o Tekken 5 é o Tekken 3 melhorado... É, o Tekken 3 a gente cita porque revolucionou, né? Como a gente já falou. Sim. O Tekken 5 é muito mais personagem, muito mais coisa pra fazer. Ele tinha vários modos de batalha, né? Incluindo versus, tinha a história de sempre, que continua a história do 4. Que o Kazuya voltou no 4. É uma viagem a história, né, Six? Sim. A história desses jogos da Namco eu não entendo, sabe? A história do Soul Calibur, do Tekken, sabe? Pra quê? O Heihachi deve ter 150 anos, né? Isso. Porque tá louco. Sabe, não me desce muito o modo story, né? O que eu gostava de jogar no 5 era o Survival Mode, né? Que é aquele lance que tu vai, pega um personagem e vai... Vai até onde tu aguenta. Até onde tu aguenta, né? E o Versus, clássico, né? E daí tinha um minigame. Tu lembra que no minigame do 3 era o Tekken Force, Frajola? Tekken Force, hein? É verdade. Tinha no estilo soquinho pra frente, né, Júlio? Esse era o Tekken Devil With Him. É um jogo paralelo à história do Tekken, onde tu joga com o Kazama, né? O Jin Kazama. O cenário dentro desse minigame é dentro da corporação, a Jin Corporation. Está em ruínas por causa do Tekken 4. Oba! É verdade. Era foda, cara. O jogo tinha 35 personagens, o jogo tinha. Muito, incluindo secretos, muito. Né? Que novos, cara. O Feng Wei, o Raven, o Jack Five, o Roger Jr., fica a dica, e o Devil Jin, que o Devil Jin é o Jin Kazama versão Evil, né, cara? Sempre tem, né? Sempre tem. E o Mishima Jinpachi. Cadê o Dr. Bosconovich? Carisma? Chuco? O Mishima Jinpachi só era... Olha só, Frajolas, pra ti, só entrava com Game Shark, código. Porque ele tava no jogo muito escondido, sabe? Eu pergunto, como é que o Six sabe disso? Porque ele testou, eu estudei o jogo. Ele testou o Game Shark. Ah, testou, Nick. Ah, vai cagar. O jogo, até 2009, tinha vendido 6 milhões e meio de cópias. Vendeu também, fodido. Pra um jogo de luta da Namco, em 3D, vendeu muito, saca? Tinha vários cenários, né, variados, né, muito mais do que o Tekken 3 bom. O GameSpot deu 9.3, a IGN deu 9, e o Metacritic deu, veja só, 78. Quê? Sim, bizarre, bizarre. O Tekken 5 eu acho o melhor. Não sei vocês aí. Vocês preferem o 3? Eu joguei muito o 3, né? Por isso não vou opinar. Mas o 3 também, é excelente. Sabe por que que... Primeiro jogo de luta 3D, assim, que não era Street Fighter feelings, que eu respeitei, foi Tekken. Ele chegou e assim disse: pessoal aí dos 3D, Virtua Fighter, sei lá, vocês estão fazendo errado, façam assim. É rápido, sabe? É um negócio, sim, que flui, velho. E uma coisa que se preza é que cada lutador tem um estilo diferente, né? Muito. E cada um tem uma história muito background, muito legal, assim, né? Eu lembro no Tekken 5, cada um tem um CG, né, tudo bonitinho no final, toda a história de como foi um final. Então, o final verdadeiro seria ganhar com o Jin Kazama. Perfeito. Só uma coisa que eu queria falar, porque o Tekken 5 é maior que o 4, porque o 4 a jogabilidade ficou um pouco dura, falaram. E aquele Tekken Tag Tournament também. Sim, verdade. Meio estranho, né? E daí, o 5 melhorou um pouco isso, os cenários eram mais planos, daí dava mais efeito no jogo, sabe? E é isso, né, cara? O Tekken 5 eu acho que é a melhor jogabilidade. Outra coisa legal do 5 também, sabe que no Tekken 3 o pessoal fala em inglês japonês só, né? Os personagens, tipo a Shia Yu lá, que é chinesa, fala japonês. É. No 5 melhoraram isso. O personagem japonês fala japonês, o coreano fala coreano, o inglês fala inglês, mas o chinês fala mandarim, sabe? É muito foda. É muito foda isso aí. Foi muito bem elaborado, sabe? CGs imensos também. E CGs, bonito. As CGs eram lindas. Imagina nas cenas que eles se conversavam, né? Tinha que ter um tradutor lá. Que nem no caso do Pelé. Fica a dica de Tekken, saiu há pouco tempo Tekken 6, PSP, Play 3, Xbox, 6. Maravilhoso. É, eu não sei se não tá na lista porque nós não chegamos a jogar. Eu, né, cheguei a jogar o 6 pra PSP e digo, jogabilidade é tão boa quanto o 5, a mesma parecida de história, mais personagens e os cenários são estupendos. Então Tekken eu acho que fica, depois do 3 só veio coisa boa, tirando o Tag, né? Eu acho. Né? É que o Tag foi uma experiência porque logo que saiu o Play 2, né? Saiu. Foi um dos três primeiros jogos que saiu. É, pois é. Mas então, se alguém não concorda, se alguém concorda, por favor, Tekken 5, escolha consenso em quinto lugar, né? Ó. Tekken 5 em quinto, legal. Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 3, 1995, parou aquele ano, né? O ano que eu fui pra São Paulo pra comprar este jogo. E imagina a felicidade da criança. Tá louco. Saiu pra Super NES, Mega e Arcade, né? Ah, saiu versão pra Game Boy, Game Girl. Master System, PlayStation 1 e PC. Não esquecendo no Mortal Kombat 3 também pirata do Dynavision. Que tinha, era o Mortal Kombat 1 com personagens ao dobro. Sim, era o Keno verde e o Keno normal. Por que o 3 e não o 2? O 2 é aquela coisa mais antiga do Mortal. É o Mortal Kombat, sabe? O 3 deu um ar novo, um ar técnico. Isso. Jogando hoje, o 3 é melhor. Na época eu preferi o 2. Mas jogando hoje, sim. Ele tem run, é block, é combo. É uma coisa mais fudeira. Combo mais fluido, quer dizer assim. É um negócio que flui mais fácil. Uh-huh. É, eu prefiro o 2 porque o 2 é mais sombrio. Assim, é mais serião, assim. E também é mais fácil de jogar. A pessoa nunca jogou, tem chance de ganhar. O 3 não, né? Tu chega lá, dá o 3 combo, o cara morreu, né? Mas é jogo pra foda, pra macho. Aí. Não, eu sei. Jogo também gosto macho, do 3. Aí. Joguei muito Ultimate, o 3, né? Ali é outro que ganhou um cast, né? Vê só, é jogão, né? Ganhou um cast, ganhou também. Nossos primeiros cast, né? Mortal Kombat. Mal feito, mal editado, mas tudo bem, tá lá. É, os primeiros cast, mas vale a conferida. Então vamos resumir brevemente o que é Mortal Kombat 3. Era muito maior, muito mais violento. O Animality, mas antes pra dar o Animality tinha que dar o Mercy. Mercy, né? Que Mercy surgiu nessa versão. É. Que o lance era perder um round. E ganhar os outros ganhar dois pra poder dar o Mercy. Sim. Eu não tô lembrado, mas tu perde um pouquinho do teu vital pra encher um pouquinho dele ou não? Não, isso não. É lento. Teve alguns que dava esse vital e perdia a luta. Daí sim, né? Baixava a escola e saiu correndo. Aí que era trilha. Friendship. Quantos personagens tinha? São 17 personagens, na real, 14. O Smoke era destravável e mais o Motaro e o Shao Kahn, né? Não sei se era com códigos. Sim, isso já era com código. Sim, sim, sim. Ah, pegava o Shao Kahn, então era apelação total, né? Não, pegava o Motaro, era apelação total. Ah, não, Motaro, pelo amor de Deus. Ah, tá louco. E o Mortal 3, cenários bem localizados. Cenário, né? Fantástico. Pré-renderizados. Isso, né? É. Mas os cenários do 3 eram tudo na cidade, né? Isso que eu achava isso. Bacana também. É, mais porque futuro, né? Quando acabou o 2, o Shao Kahn quis dominar o mundo dele e não conseguiu. Então ele dominou a Terra, sabe? Isso, e só com os cenários tu já se toca dessa história, né? Isso que é interessante. Tu vê que eles estão tentando salvar o pessoal da Terra. Tá, e cenário que ia fuder aquele lance que tu dava um soco, o gancho, que aí mudava pra tela seguinte. Ah, isso aí foi bacana. Ah, tá louco, emocionante. O primeiro cenário é o metrô. Querendo ou não, é o primeiro cenário que tu joga no jogo, é o metrô. Tu dá o socão, né? O soco baixo, pra baixo e soco alto, né? O cara subia, quebrava a rua, não sei como, mas quebrava e tava lá. E daí tu ia pra rua lutar. Era foda. Fechava o buraco de algum jeito. Boom esquerda, Tobias direita, fica a dica. Personagens, tinha 17 e remete à história do jogo, porque tinha isso. Vários dos outros games, né? Eles voltaram, que no 2 eles estavam presos, tipo Kano e a Sonya. O Johnny Cage morreu, infelizmente. Johnny Cage, você morreu, né? Tinha os robôs ninjas, né? O Cybrex, o Sector. Isso, o Smoke que era destravável. Tinha o irmão do Sub-Zero, né? É, eu ia dizer agora, além desse era Sub-Zero ou não, que depois botaram... Não, era o irmão dele. Irmão do Sub-Zero. Virou do 1. No 2 ele é do bem. Ah, é o mesmo. É, porque o Pão Velho tem a máscara. Sim, o novo não tem a máscara. Mas o do 2 é isso aí. É, só tira. E o Classic Sub-Zero do Ultimate é o do 1. Muita fuga. Tinha o personagem do Rodrigo, que ele gosta tanto, Cabal, né? Cabal, tem do Cabal. Tinha o Striker. O Striker era o policial. Curtis, né? Striker. Que se meteu aí, não sei como. Ele morreu no 3, né? Aí ele tava fazendo um ponto na rua, viu o castelo do Shao Kahn surgir. Agora eu vou pegar tudo com o cacetete. É. Falaram tanto da rainha Sindel, né? Que é, a mulher do Shao Kahn. A mulher do Goro, né? A Shiva. Sobrinha. Sobrinha. Entre cunhado e sobrinho nesse top aqui, 10 aqui. Fica a dica pra Jola, já pegou a Shiva. O Indian Night Wolf. Não, muito Night Wolf. Estão falando errado. Niftolong. Niftolong. Quem falava isso? Meu? O Jerônimo! Deus. O Niftolong. O Jerônimo, acho que ele é um cosplay do Niftolong. Além do Liu Kang, né? Nesse jogo foi que começou o negócio da época, sabe? O Sub-Zero acabou ficando mais famoso que o próprio principal, que era o Liu Kang, sabe? Aí que tá. Todo mundo escolhia o Sub-Zero. Ninguém ia lá e pegava o Liu Kang, tipo, que no Street Fighter pegava o Ryu ou o Ken. Todo mundo pegava o Sub-Zero. Tanto que na época depois saiu o Mythology Sub-Zero, né? Graças ao Mortal Kombat 3. Sonya Blade. Sonya Blade, a loira Sonya Blade. É. Bom, o Mortal 3 deu filhotes, né? Que foi o Ultimate, que é a versão suprema do Mortal 3. E o Trilogy. E o Trilogy, que seria o Mortal tudo. Kombat de verdade 3, de verdade. Mas eu não considero, até agora, hoje em dia eles não consideram mais. Mas na época eles chegaram a dizer, não, esse aqui é o Mortal 3 definitivo, que é o Trilogy. Tem todos. Tudo. Só, né? Que volta personagem morto e bababá, então não tem muito a ver. Shang Tsung, Kung Lao estava ainda presente também. Que eu queria ter o Raid, tu aperta o tal botão em cima e select, volta o Raid do primeiro. É, isso aí é fanservice. Mortal é isso, né? Querem saber mais? Tem o Jax. Puta, tu foi lembrado o pior personagem de todos. Jax. Gotcha! Ele é o cara mais inútil de todos os Mortais Kombat. É uma fatality dele, ele fica gigante e dá uma pesada. Fica grandão que nem o Faustão. Isso aí que o 3. E pisa. Isso aí que avacalharam no 3, que eu acho que não presta porque avacalharam muito, saca? Ah, não, os fatalities. O no 2 era triste sombrio os fatalities, né? É. Daí no 3 avacalharam muito, o cara vai lá e explode o mundo. Quem é que largava um monte de bombinha e explodiu? O Smoke? Ele vai lá, tu larga um monte de bombinha e explode o mundo. Ô, fumaça! Fumaça. Conhecido lá no morro como Fumaça. Ô, Fumaça, chega aí. Conhecidos como ketchup e mostarda, né? Cyrex e Sector. Ketchup, né? Mostarda e sal. Sal? Sal de Vita, que era o cara... baú, cara. Baú. Sal de Vita. Fica a dica. O cara que era o modelo. Além do Shang Tsung, né? Que incorporava todos os outros. Que era um bosta nesse jogo. Muito podre. Os fatalities falando, que nem no 3 tinha essas avacalhações, tipo, o Jax virava o Faustão na entrada do Faustão e não sei quanto, né? Tem que estar no posto do Faustão dando fatality pro Jax. É, mas com todos esses e, defeitos. Tipo, os Animality também tinham uns trimas, tinha uns muito podres, tipo o do Cabal, que ele virava um rinoceronte magro. É, era muito bizarro isso no seu. É, o Sarek vira um tubarão, né? Verde lá. Tubarão! Quem que virava escorpião? Escorpião. A Shiva. No filme, aquele filme meio tosco lá, que é o 2, tentaram explicar isso, né? Que o poder animal de cada um, dos não sei o que, cada um. Animalidade! É, e virava animalidade. Daí, o Liu Kang vira o dragão. Liu Kang vira o dragão, né? Filme, eu acho até, né? Mas no jogo não dá, sabe? Aquele rinoceronte lá tá louco. Era só mais um Ality, né, cara? Só isso. Só mais uma coisa pra ter no final. Tanto que a versão original do Mortal 3 pra Flipper, que depois saiu de novo, só tinha Fatality. Mas apesar dessas falhas, esse zero que nós estamos citando. Tinha muito bug o jogo, mas enfim. Ele merece estar aí, né? Merece ter porque. Não tem Tekken que supere Mortal 3, né? Não tem. A galera fala. Virtua Fighter 12. A galera fala hoje, ah, Soul Calibur é melhor. Tá, a gente respeita, né? Temos que respeitar todo mundo. Mas pra nós, cara, Mortal foi mudou, né? O Evil Bee, o Raiden tá de prova. Gabriel. Oh, yeah! Galera, um abraço a galera do Mortal Kombat, cosplay, clube, merece. Tudo, merece. Ah, e sem falar que as editoras de revistas ganharam muito dinheiro em cima de Mortal Kombat. Ah, gibi do Mortal. Gibi detonado. A fita que vinha na Sun Games. Eu tinha! Palmas e palmas. Mortal Kombat, os defensores. E os detonaram com toda historinha detalhada das pessoas. E muitas fotos. O Andrew, meu primo, tinha uma revista do 2, que tinha tudo. Tinha cada história pra cada personagem, tinha as imagens de cada Fatality. Eu tinha isso do 3 também. É uma trilha bizarra. Nunca mais, né, também. Sun Games. Ah, era Sun Games. Do 3 também tinha tudo que era revista, aproveitava. Quando saiu Ultimate, principalmente. Que é muito a fuder que no Brasil saiu ao mesmo tempo, sabe? Lembro que a gente via nas revistas que ia sair e chegava, tipo, no Demarque o Ultimate tinha, saca? No mês seguinte, assim, que se lançou no mundo, sabe? Na página do Super Controle tem um link lá dessa comunidade ali do Ian Gabriel, né? Podia botar uma foto dele lá. Ah, com certeza, link do post agora. Põe o nosso amigo Gabriel ali na. Todos, vou colocar todos, a galera ali do Mortal Kombat. Ah, é, pois é, tem alta galera. Em homenagem ao Mortal Kombat Parque Lugar. Agora vamos ao top 3, né? Agora o pau quer. Os 3 melhores jogos. Para o Super Controle. Para o Dreamcast. Para Julie, Frajola, Julie, Six e Lanzoni. Ok, qual é o terceiro lugar? The King of Fighters 97. Por quê? Na verdade, seria o terceiro, seria The King of Fighters, a franquia. Mas vamos citar o 97. O que é o The King of Fighters? Saiu Street Fighter 2, a SNK foi, pegou. Vamos pegar isso aí que é muito a fuder, vamos evoluir essa merda. Fizeram Fatal Fury, foi indo até evoluir pro perfeito, que é o The King of Fighters. Né? Saiu pra arcade, Neo Geo de cartucho, sim. Neo Geo CD, Saturno, que precisava daquele cartucho de RAM extra, né? Adicionava mais 2 mega aos 4 do Saturno. Isso. Play 1 e Play 2, posteriormente, em outras coleções e blá, blá, blá, blá. A versão de Play 1 não joga. Não joga. Ela é mais lenta, né? É muito demorado. A única coisa que eu posso falar da versão de Play 1 é loading. Tá ainda carregando, não tenho o que falar. Tá ainda carregando. Boa, é verdade. O jogo saiu em 28 de julho de 97. Olha ali, é bem certinho no ano, né? Eu lembro que esse aí, Everton, nós pegamos no Flipper quando saiu, né, cara? É verdade, Valmor. Valmor, obrigado, por favor. Em breve, vocês vão saber quem é este ser. Histórias de Fliperama, que está por vir esse cast prometido há muito tempo, né? Bom, finalmente vão conhecer Jerone, Niftolong. E esse jogo a gente pegou na época, nós era muito fã do KOF 96, né, principalmente. 95 nem se fala, né, depois tu... A jogabilidade é a evolução. Baseou todos os outros jogos de luta 2D, até próprio Street Fighter pegou coisa do King of Fighters especiais, sabe? Ele pegou dali, né? Gráfico excelente pra época, né? Óbvio que hoje em dia não é nada demais, mas pra 97, 95, quando saiu os primeiros lá. Tipo, é um estilo gráfico único, que eu acho muito a fuder. Eu, fã de pixel art, né? Cenários super bem feitos, inteligentes até assim por se dizer, principalmente o 97, que é uma das nossas escolhas, porque o 97 é passado, ele é um campeonato transmitido pela TV, ele é um campeonato famoso no mundo. Então tem os caras filmando e tal, e tu vê que, tu sente que é um campeonato de luta, né? É o Big Brother da época. Isso. Big Brother, essa tela viu o Big Brother. Bom, vou falar um pouquinho da história. A história segue normal, né, do 96 e tal, eles estão procurando do Roshi e tal, aquele lance louco, que tem o Goenitz, que eles matam no 96. Não, pera aí, vamos falar a verdade. É o Roshi, lance louco. A história é a seguinte. Não, a história é que essa... Tem explicado no 97, tem explicado os outros. Isso. Resumindo assim, tem o campeonato que, cara, lutadores fora do mundo querem participar, são convidados a participar. No final vai, que é o Ruga, quer descobrir qual que é o lutador mais foda pra sugar o poder dele, pra ficar mais foda. Aí no final descobrem outra trama, que é o Zoroshi, que é um negócio lendário, deduzindo... lendário. Isso. Querem dominar o mundo, os caras do mal, os demônios, né? E o cume dessa história toda é no 97. Isso tudo, né? Os caras estão enfrentando e tal. No final, o próprio Orochi em pessoa, o mal em pessoa, chega e diz: vou acabar com essa merda. Tu aí do Xbox, vai apanhar agora. Pá! Chega de ajudar, chega de voar, vem o Orochi. Vou vir eu aqui acabar com isso. O torneio é pra isso, né? É pra evocar o Orochi. Né? No caso, não dizem isso pros lutadores, é só um torneio. E daí, no final, eles pegam os caras que chegam no final do torneio e vão lá, usam o poder dele pra evocar o Orochi. Que, na verdade, é um dos lutadores do torneio, o Chris, né? Que ele é escondido, ele que toma o corpo do Orochi. E aí tem os guardiões, né? Os guardiões, que é o novo trio e tal, que são os guardiões do selo e blá blá blá. E daí descobrem que o Kyo, que tem o poder do fogo, dos Kusanagi lá, é um guardião do selo, que conseguiu matar o Orochi 200 anos atrás, o Iori é outro. Kyo, a família. A família do Kusanagi matou. Isso. Por isso que ele é o principal do King of Fighters. Né? Posso dizer que ele é o principal. Que no 94 ele nem sabia, né? Foi na partida no 95 que ele sacou que foi o Rugal que contou isso aí pra ele. E aí tem o Iori Agami, né? O cosplay do Frajola. Que seria o antagonista do jogo. Isso, né? Tanto que nesse jogo ele tem sua versão do mal, a versão Orochi. Sabe o que eu reparei nos nomes Orochi, Kusanagi? É tudo nomes que fazem menções da mitologia japonesa. Isso, mitologia. Orochi quer dizer cobra, né? Sim, a Kusanagi tem a famosa espada de Kusanagi, que foi uma espada divina. Isso. E outros tem nomes. Tudo a ver com essas coisas. Sim. Os japoneses se deleitam sempre, né, cara? Não. Enfim, aí tem esses, e mais a Shizuru lá, que é ela, Nakagura, que ela, eles têm que fechar o selo do Orochi pra ele não voltar e destruir a Terra. Esse é o trio foda. O selinho, eles têm que abrir o selinho. Bunda do Orochi. É. Ele vira de quatro, eles têm que acertar bem certinho pra fechar o selo. Os personagens são 37 personagens diferentes, totalmente diferentes. Cada um com um estilo de golpe, um estilo de luta, um carisma diferente, um tipo de roupa, não é só troca de cor. Fala diferente, jeito, carisma, tudo. E ele é até bem equilibrado, não é um Garou da vida, que é totalmente equilibrado, mas é bem equilibrado, assim. Tu pode jogar com o Benimaru e ganhar facilmente do Iori, se tu souber jogar, é claro. Supla, né? É. Benimaru. Supla feelings, né? Cenários excelentes que rola o campeonato ali, né? Todo campeonato. Televisão, satélite. Tela View, a entradinha, coisa clássica da SNK, que é a entradinha antes de cada cenário, né? Até um cenário que eu vou deixar aqui emocionado, aberto aqui, é o final, quando o trio novo vira Orochi, sabe? Eles estão num lugar, tipo, que fica subindo uma energia do buraco, assim, é muito foda. Sim, já, quando tá o Orochi, já. Energia pessoa. Do buraco. Ele sai energia do buraco, gosto muito. Muito selinho, energia do buraco. Tem todos os personagens clássicos da SNK, do King of Fighters, né? O Kyo, o Iori, o Kim, a Mai, gostosa. Blue Mary, gostosa também. A Mai. Ai, Mai é delícia, né? Delícia! Tem todos os clássicos. Eu fico com um pouco de receio porque eu vi uma cosplay dela e tava muito linda. Falando em cosplay, o Frajola foi de olho pro evento e uma guria abraçou ele, apertou ele, tá aí a foto, link no post. Uma coisa é a fuder do 97, que eu vou citar para o respeito da SNK pelos fãs. Teve um trio que foi escolhido pelos fãs. Eles, vamos pôr um trio novo ali, quem vocês escolhem? De todas as franquias da SNK, os caras escolheram. Trio Los Angeles. Ficou o Billy Kane, né? Aquele do pau. Do pau que pega fogo. Pau. Isso. O Ryuji Yamazaki, que é um ladrão louco, demônio, que ele também tem poder Orochi, mas nem tanto. Esse usa o mangote. Por isso que ele parece uma cobra, sabe? Mangote. E a Blue Mary, que é a namoradinha do Terry Bogart, que foi... Tem foi Maria Azul. Depois de Maria do Bairro, Maria Azul. Foi feita uma votação nas maiores revistas do Japão pra ver quem eles queriam. E daí cada revista foi pegado um personagem e tal. Enfim, foi bem a fuder. Japão, eu amo você. É. E também tem outros lances a fuder, finais especiais de trio, nada a ver. Por exemplo, tu pega o Trio do Fogo, que é o Billy Kane, a Mai e o Kyo, né? E dá um finalzinho engraçadinho e tal. Enfim. Dá pra citar que quem quiser um complemento da história do The King of Fighters 97, existe o The King of Fighters Kyo, que é o The King of Fighters RPG. Ah, é muito ruim, cara. Que é muito ruim, mas conta profundamente a história do 97. É, o Léo Pikachu tem, né? Tem a Orochi Collection pra PlayStation 2, aí se você também. Pra tudo, pra Play 2, Xbox. Beleza. Só então... não pra Play 3, tem a Wii. Vale a pena, gurizada, vão atrás, Orochi Collection, Everton tem, ó, vale muito a pena. E a gente botou ali porque se for pra separar, né, um KOF é esse, né, então se você não joga KOF, joga, começa por aí que tá bem. Number 2. O segundo melhor jogo de luta por nós, que acho que esse aqui sim foi consenso total, tinha que ter, né, tinha que ter. Não tem história, quer dizer, tem história. Nem comenta história. Mas não, eu vou comentar assim porque é engraçado. A história, eu vou falar a história então. A Ruby Heart, que é uma pirata francesa, tá bom. Ali, hein? Trouxe de Flying Ship vários personagens da Marvel e da Capcom para uma batalha para destruir o chefe chamado Abyss. Arca de Noé. Arca de Noé. Estamos falando do quê, né? Sério. Marvel vs Capcom 2. Jogão. Sim, nosso jogo. Vamos jogar? Vamos. Marvel vs Capcom 2. E seus quantos personagens? 56. 57. O Abyss. É, o mundo, Madonna, né? Meu Game Shark falhou. O que que é nesse jogo, então? Ele é um crossover, né? É o crossover dos crossovers, né? É muito superior ao primeiro. Eliminou os bugs que tinha o primeiro. O primeiro tinha poucos personagens. O arcade, ele saiu nos anos 2000. Veja só, virado do ano. Sobre a placa Naomi, que era do Dreamcast. Sobre a placa Naomi, né? Naomi. Que é claro que saiu Capcom vs SNK também nessa placa. Saiu o meu amado Tokyo Buzz nessa placa. Saiu o Samba de Amigo nessa placa. Tá, chega da placa. Saiu para PlayStation 2 no ano 2000 também. Dreamcast, Xbox, Xbox 360, PlayStation 3. E a versão do Xbox 360 e PlayStation 2 é em HD. Oh. Que saiu em 2009. No total são 57 personagens. Cadê, né, a Nintendo na lista? Quero muito. Entre eles tinha o Ryu, Ken, Mega Man, Wolverine, Cable, Iceman, Hulk, Iron Man, blá blá blá. Todo mundo do mundo. Todo mundo mesmo, né, cara? Minha mãe, filho. Trombone. Tá louco, tinha muito. É trombone, né, cara? Eu falei até história, né, do jogo, né? Que é a pirata que trouxe num navio voador todo mundo pra lutar. É a única personagem original feita pra esse jogo, a Ruby Heart. É ela que escolheu as músicas. Eu acho que sim. Pois é, né? A música do jogo, eu acho, mais ou menos, a versão, veja só, a versão do Xbox foi a que menos ganhou nota por causa das músicas americanizadas. Veja e só. Pra nós é melhor, pelo menos sim, eu acho. Eu também acho melhor, sabe? Também música, achei melhor. Mais ou menos, mas foi, sabe, pra quê? Sabe? Sim, sim. É umas chaqueiras loucas as outras, né? Ali é uns Rage Against the Machine, né? Wake up, porco. Tô bundas, né, cara? Vou falar o chefe que também foi criado pro jogo, né? Que é o Abyss, que é uma loucura. Ele tem três formas, bizarro, né? Sim. A gosma, o robozinho e o bichão todo que bizarro. Que mistura os dois. A jogabilidade melhorou muito do primeiro, né? Tu escolhia três personagens. Sim. Até nas versões caseiras do jogo melhorou muito, porque no Play 1, Deus, o Marvel 1, tu escolhia um personagem e o outro ficava chamando. Tinha muita, sabe, limitação de hardware. Pois é, no Marvel vs. Capcom 2 já não tem mais isso, né? É. Que os videogames se superaram. Cara, esse jogo até hoje é usado em campeonatos, né? Pra meu Deus. De dinheiro. Que esse teu Iceman e Kevin vai te dar muito dinheiro, cuidado. Tomara. Ah, o Six é muito apelão no jogo, tá louco. E daí, não interessa. Banho, né? Como eu disse, né? Então, o Dreamcast, que teve a melhor nota, teve 92. Sim, não tinha nada de longe. Tu escolhia os personagens e jogava direto, na direto, né? Direto. O que eu posso falar, né? Muitos personagens, muitíssimos, como já citei, especiais, meus amigos, especiais duplos, especiais triplos. Chamava um, depois chamava outro. Dava um especial, tu podia chamar outro pra chamar, pra dar outro especial. A complementar. A complementar, sabe? É, tinha três personagens na tela, às vezes, dando pau num. E era hits, milhões, né? Era 100 hits, 70 hits. Era flash, era efeitos incríveis. Muitos efeitos de luz, né? Cenários bem legais. Os cenários eram em 3D, né? É, alguns era aquele 3D falso, sabe? Sim. Totalmente 3D. Mas dava a intenção de ser em 3D, né? Não tem muito o que falar desse jogo. Era Marvel vs Capcom 2, velho. É maravilhoso o jogo. Muito bom. Aquele jogo que se tu não tem nada pra fazer, tu vai voltar no teu console, eu vou jogar Marvel 2. Por quê? Porque é bom, pronto. Não tem que explicar. Era o carisma. Olha, carisma. É isso, é, o jogo, é um jogo de luta bom. Ele é bom. Tu pega e joga. Com os amigos, tu joga. Todo mundo pensa, joga. Pensa 56 personagens. É verdade. Dá uma melua, dois socos, saiu um Hadouken de 30 hits, sabe? Era fácil de jogar. Só tem tantos personagens, tem até a Jill, né? Sim, a Jill do Resident Evil. O Zangief toma vodka no jogo, fica de... Tem tudo. Esse é o que saiu, sei. Dalsin. Mega Man, o Dalsin, o Gaio junto com o Nash. O único jogo que tem os dois juntos. É verdade. Além do Alpha 3. Uma loucura, né? Então tá, eu acho que é consenso todo mundo geral, Marvel vs. Capcom 2, segundão. Se você não jogou o jogue, por favor, dá um jeito, cara. Na nossa porque... jogatinas nunca pode faltar. Não vai começar a não faltar na de vocês também. Né? Melhor de todos do mundo, foi complicado. Virtua Fighter 2. Não fiquem bravos, por favor, não fiquem bravos. Melhor o The Mega. Virtua Fighter 2. Não, eu achava o 3, cara. Eu joguei o 3 do Dreamcast pra mim. Chega, não aguento. Ah, chega! Cala a boca! Bazinga, era mentira! Ei. Não aguento, desculpa, não aguento. O primeiro é... Street Fighter 4. Não. Por que Street Fighter 4? Porque é Capcom. Todo mundo sabe que o primeiro melhor jogo de luta do mundo, apesar de terem evoluído, desevoluído, inventado ou reinventado, é Street Fighter. Não tem o que... Muitos põem o 2, muito põem o Super 2, muito põem o 3. O Alpha. Que a gente, o Alpha 3 também, que a gente botou ali no páreo. Mas, enfim, Street Fighter 4 é tudo aquilo que a gente queria. Como eu disse no comecinho do cast, né, da história, o Street Fighter foi o que tornou o jogo de luta pop, né? O 2, principalmente. Mudou tudo, né? Os caras, ah, vamos pôr o 2. Não, o 2 merece, sabe? Mas 4 é tudo que a gente sempre quis. É o 2 HD, foda, sim, sim. 3D, fica, foda. Fica a minha nota aqui. O 4, ninguém acreditava. Ah, é jogo novo, hoje ninguém mais faz a nostalgia. É verdade, é verdade. Pouca gente levava fé ninguém, nesse jogo. Pouca, eu mesmo, no início, eu levava pra café, depois eu, Capcom, I want to believe. E olha ali. Não, eu também, eu não vi nem o vídeo do jogo. Ah, sim, veja sim. O vídeo do original, vamos ver o jogo. Lembra que só tinha o CGzinho, aquele? É. E nós pensando, ah, vai ser uma bosta. Foi foda, Capcom obrigado. Feio. Toma no cu crítica aqui, ó. Não. Jogão! Street Fighter 4, um dos poucos jogos que o cara tem aquele hype violento, estúpido. Violento, que estúpido. O cara chega a suar quando vê os vídeos, baixa o vídeo em HD pra ver. E quando sai o jogo, é realmente aquilo que tu queria, né? O que eu queria? Gráficos lindos, jogabilidade 2D. Obrigado, Capcom. Gráficos originais ainda, né, originais. Cara? Originais. Porque não é uma coisa só em 3D. É um estilo totalmente novo que encaixou muito interação bem. Interação no cenário. Com todo o respeito a Capcom, se não fosse o Street Fighter 4, ia ser qualquer outro Street Fighter, né? Eu então, em respeito outro, né, a Capcom, se não fosse o 4, ia ser qualquer outro. Pra arcade saiu em julho de 2008. Fevereiro de 2009 para Xbox 360 e Play 3 e para PCs em julho de 2009. Isso mesmo. Por que que saiu 4? Eu sei da história o seguinte: Capcom recebia chuva de e-mails, petições. Não, tava na hora, puta por favor. Que eu pariu, Street Fighter 4. 4! Era assim, o 3 ficou meio apagado. Todo mundo esperava isso, muito. Isso. O 3 pegou não é um jogo ruim, ruim, né? Pegou não é um jogo ruim, é um jogo bom. Não, não é um jogo ruim. Ele só ficou apagado, sabe? O Third Strike lá é o melhor, mas... Eu digo que a culpa era dos personagens de viajão Necro, Oro, Ki, não sei o quê. Pode ser a falta de carisma dos personagens. Isso. Por isso que o 4, que o pessoal reclama, algum pessoal reclama, o Julian reclama disso. Eu reclamo. Tem o 4, tem tantos personagens clássicos de volta. Isto. Pra pegar de volta essa geração de Street Fighter, sabe? Você sabe por que o Street Fighter 4 saiu? Você sabia que a Capcom tava querendo fazer um filme? Filme de anime do Street Fighter. Começou as animações. Lembra que tinha história? Ah, vai ser um novo anime do Street Fighter. Ryu versus Ken, não sei o quê. Só que o que estava por trás disso era todas as petições, todos os pedidos de e-mails. Novo jogo estaria pra surgir. Eu lembro que em 2007 tinha muito boato do Street Fighter 4, graças àquela cena do anime que circulou na época. Ah, eu lembro. Tô lembrado dessa... Sim. Da boateria que virou realidade. E Street Fighter 4, os caras capricharam muito, muito, muito caprichado, né? Porque tu vê cada personagem tem um anime, tanto no início como no final, né? É verdade. Isso aí foi legal. O que é a história do Street Fighter 4, né? Ela se passa antes do 3 e depois do 2, né? Isso mesmo. A história é aquele, como é que é, o Dr. Manhattan lá, qual é que é o nome do cara? Seth. Veio pra abalar, né? Veio pra destruir a Shadaloo. Sim, ele queria obter o poder do Hadou e também o poder Psycho, né? Do Bizono. E daí ele manda a agente secreta, Crimson Viper, trabalhar pra ele. Isso conta direitinho no anime Ties to Bind. Fica a dica, Street Fighter 4 Ties to Bind é o animezinho que conta a premissa do Street Fighter 4. Falaram que vai ter um anime pós esse, né? Isso. Ser o Super Street Fighter 4. Não sei se bate a lei. Tomara que sim. 24 personagens jogáveis, né? Incluindo os clássicos Ken, Ryu, Chun-Li, Guile, Kami, Feilong, Honda, Feilong, Blanca, Sagat, Bell, Balrog, Vega, Bison, Zangief, Dalsin, Honda, Ogen, Odan, claro, a Sakura e a Rose. Esses do Alpha, os últimos que eu citei. No, 4 novos personagens. O Abel, a Crimson Viper, o El Fuerte e o Rufus. E claro, o Seth. E lembra da lenda do Shenlong? Resolveram botar pra... quebrar Gouken, o Shenlong. Esse aí, essa é velha, é o mestre do Ryu, né, o Shenlong. Desde a Epic Fighter 2, porque o mestre do Ryu é um cara, um velho de cabelo branco, não sei o que, aí saiu o Akuma, e ainda ficou a lenda do Shenlong, era pra ele no 3. Primeiro de abril. Lembra, o pessoal falava que ele ia ser o chefão do 3, no final não foi. Enfim, fizeram. Muito bem feito, meio estranho de jogar, mas é o mestre do Ryu. É, aquele personagem que tu sabe jogar, tu joga bem. Mas até aprender vai longe, é o Lipton. Hadouken na diagonal pra si, claro, o Akuma, né? Akuma secreto. Jogabilidade, tudo que a gente queria, né? Street Fighter, normal, igual. Zoomzão, efeitão especial quando dá o especial, né, cara? Ah, tá louco. Pouca fuder, né? Animação dos personagens assustados quando vão levar o especial. Ah, aquele zoom que dá no rosto e a concentração do Hadouken. Era tudo que a gente queria, né, cara? Quem assistiu o anime lá, o Spider Victory, era isso aí que eles queriam. Aí que tá, parece meio que um filmezinho. Você dá as animações dos especiais. Era tudo que a gente queria, a Capcom foi lá e fez melhor. É, aqueles efeitos de traço, de pintura japonesa, sabe? Quando dá os golpes e tal. Sim, sim. Muito lindo, né? Os cenários todos tribons. A interação dos cenários, os personagens. Aquele debaixo da ponte, lá das crianças, as crianças olhando a luta. O cenário clássico lá da China, do subúrbio lá, que tem as galinhas. Ah, esse é clássico, né? Aquele clássico da África, que tem o avião passando, daí tu dá um Shoryuken, quebra asas. Quebra asa e deu o Balrog lá no fundo. Não, chegando. O melhor é aquele lá no depósito, tem um monte de tanques. Ah, é, que quando cai no chão, ele mexe. Mexe tudo o cenário. Ah, muito legal. Oh, aquilo ali mostra o poder. O cara tem que juntar tudo, coitado, o cara do fundo. E aí, outra coisa. Uma coisa que eu achei extremamente a fuder, que eu já citei antes por causa do Garou, é eles botaram uma edição especial, não sei como é que se faz. Isso aí eu não sei, que a gente joga aqui a versão de PC. Ah, das roupas especiais. Sim, acho que é de download essas roupas especiais. É, cada um tem uma roupa totalmente diferente, especial. Sim. Fica a dica da Chun-Li, hot as muito hell. Muito hot. O Ryu todo detonado, o Gouken, a Akuma, enfim, todo mundo, Blanca com a roupinha de explorador. Uh-huh. E vários outros. As músicas sensacionais, né? Uh-huh, muito. Sempre grudando, fuder. Né? Todos os Street Fighter, todas as músicas grudam. Até os menus são a fuder. Ah, no Street Fighter 4 também uma coisa que não precisa... Precisa e não precisa, né? Tipo, cada um tem um especial só, né, cara? E tem meio a versão forte, meio Dark Stories da vida. Tem dois especiais. Um com animação e outro sem animação. Sim, aí que tá. Quero dizer com animação, um especial, especial. Mas é especial também. É um especial também, só que sem animação, saca? Porque o que com animação é aquela barrinha de revenge. E tem aquele que enche as três barrinhas, sabe? Que é o burst limit. Forte, daí dá outro especial. Isso. Aí dá o especial, mesma coisa, só não dá aquela animação. Tira pra caralho. Mas é uma animação. No Super Street Fighter 2. Super Street Fighter 4 vai ter aí cada um desses dois. Eles vão botar mais especiais. Animação, mais barras, e afins. Isso é meio Darkstalkers, né, cara? Isso aí se tu dá com dois botões, ele dá o golpe mais forte, né? Cara, super. Que jogo maravilhoso. Então, pra... Só o Super Street Fighter 4 pode superar o nosso top 1, né? Top 1 primeiro. É verdade. Outra coisa, cara, a crítica que ia cair tudo em cima se espantou. Não esperava tanto também. Ainda bem, cara. Essa crítica hoje em dia é muito chata e é muito podre. Eles criticam fora tudo. Aí tomaram no cu no Street Fighter 4. Aí tentaram no IP, né? A gente pode então, né, já que estamos no top 10, todo mundo concordou e não acabou em brigas, nem sangue, a gente pode citar menções honrosas, vários jogos bons de luta que merecem ou não serem jogados, mas BlazBlue. Também, né? BlazBlue, Guilty Gear, todos. Até o 4 quase entrou na lista, mas o 4, Samurai Shodown, eu por e favor. Julie, né? Last Profit. Last Blade, que é bem bonito, bem sério, bem... O Franjola, o Dead or Alive. Com certeza, Dead or Alive. Capcom vs SNK, SNK vs Capcom. Sim, Rage, sim. Ó, outra, uma dica do Julie, dica da gurizada, apresentei pra gurizada, Rage of the Dragons, da SNK, hein? Tá ali, eu fiquei uma rodada sem largar o controle, né? Aí veio o Julie, bom, aí apelou e ganhou. O Bloodborne 1, que é divertidinho. O Darkstalkers, né? Darkstalkers. Red Earth, da Capcom, que é muito louco, joguem, bom, é pra... A CPS3, é muito louco. Já o citado Soul Edge, os outros mortais, toda a série. Jojo Bizarro. Vamos atrás. Jojo Bizarro. Jojo Bizarro. Power Stone, Smash Bros, né? Deixa de ser jogo de luta. Clay Fighter. Não, ele tá cagando. Clay Fighter. Pocket Fighter. Pocket Fighter. Não, tá cagando também. Pocket Fighter, pai. Trimassa, meu. Citação, explode cérebro. Jogo de luta dos robôs, Power Ranger. Muito. The Fighting Edition. É muito a fuder e que é a imitação do Gundam, né? É. O Gundam Wing. Falando em Gundam, seria o jogo que Fuca iria falar Gundam. Não, mas só a introdução que cai aquele raio, pum, explode tudo e vem aquela música de rock. Tem que colocar isso, tem que colocar. Não, é muito bom, muito bom. Esse aí seria o 11º, né? Vamos falar décimo primeiro. Não, é bom, esse aí, todos os robôs bons, inclusive Rita Repulsa, Feelings, Lord Zed. Lord Zed! Agora vamos falar uns jogos ruins, né? Eu acho. Virtua Fighter. Por que que Virtua Fighter não está na lista, né? Que a gente acha ruim. Ruim. É que nem o Halo na lista do FPS, né? Os caras vão cagar a nossa pau, pô. Tá certo. O Virtua Fighter não merece. Não tem carisma, né? Eu nem lembrava os caras do Virtua Fighter. O Rugal é o Fred Mercury prateado. Dural. Vários outros da SNK loucos, tipo Super Tag Battle. Só que uma coisa que eu quero debater agora no final, né? De terminar. Não tem mais tanto jogo de luta como tinha uma vez. SNK não tá mais aí pro... King of Fighters 12! Foi uma porcaria, vamos falar a verdade. O que a gente tem gráfico? Isso não tem história o jogo. Street Fighter meio que morreu. Street Fighter 4 fez a mesma coisa que ele fez quando lançou 2, sabe? Ele reanimou o negócio morto ali. Não reanimou as outras empresas a fazerem mais jogos. Ah, só Arc System Works que saiu o BlazBlue. É, saiu, tá sendo BlazBlue. E até o KOF 12, né? Que foi uma tentativa ali. Vamos ver agora no 13 se os caras ficam com coisa na cabeça, porque até tiraram a Mai, né? Mas se eu não engano, até tá um comentário na internet que eu li, sei lá, não lembro, que os arcades no Japão tá decaindo bastante. É, no Japão que sempre foi alto. Jogo de luta é um jogo de arcade, não, queira ou não, é de arcade, cara. É pra tu sentar lá, de pé, pegar a alavanca, jogar, e em casa não é o mesmo feeling, né? Então por isso que tá decaindo. Espero que com o Super Spider 4, as produtoras vejam que jogo de luta é o canal, é bom, dá pra explorar, fazer uma coisa bem a fuder. Quero Marvel vs Capcom 3 aí, tchê. Quero logo. Oh. Por favor! Quero tudo versus Capcom. Então, queremos e-mails, comentários, sério, pra... Dariam alguma coisa na lista? Com certeza vão falar que mudariam, né? Mas se alguém colocar Saint Seiya ou Soul Calibur lá na frente, vai apanhar de mim, ok? Quero ver a Isabela falar pra ti. Pra mim, Soul Calibur é melhor. Quero ver a Isabela. Que tu vai falar? Pela uma respeito às meninas pela que gostam do Soul Calibur é jogo de guria. Fiquem com as discussões agora, divertidíssimas. E fiquem com o final secreto do Franjó. Abaiô, abraço todo mundo aí. Abaiô. Kame, próximo episódio. Hame, 5 episódios depois. Tá. Bom, vou falar então de Santa Ceia. Primeiro episódio, Saori. Segundo episódio, Saori. Terceiro episódio, Saori. Quarto episódio, eu vou morrer, Saori. Quinto episódio, Saori. Sente na banana e para de falar mal de anime, porra. Até o 112. Sente na banana. Saori. Vocês dois. Saori, estou sangrando, me ajude. Aí a Saori chega, que foi, cara? Eu tava lá no banheiro, Saori, porco. Saori, tu é Atena, o que que tu faz, Atena? Não faz nada, fica lá com o bastão dela. Oi, sou Atena. Espera. Porra, faz alguma coisa se tu é Atena, não fica lá sentada. Ela vai dar um Xepa. Psycho Ball. Ela não faz nada. Vai voltar Saint Seiya versus Dragon Ball, aguarde. Parte 2. Que história, Frajola? Ó, vou tu subir as quer dizer que eu vou para pegar um escudo para tirar a flecha de uma mulher. Porra, vai no hospital, meu, caralho. E sabe por que eu vou ficar mais velho? Eu vou deixar a minha infância pra trás? Nono lugar. Eu sou mais velho que você. Nono! Eu sou seu pai. This is nine.